Olá, caros ouvintes, muito boa tarde para todos. Bem-vindos a mais um Nota 7 aqui no canal 2 da Rádio Antena Web. 12h30, iniciamos mais um espaço radiofónico. Ora, hoje os dois temas que seguem quase que poderíamos considerá-los como temas de filme, mas na verdade são obras de música clássica. Ontem falei-lhe de Rachmaninov. Aliás, foi com uma das suas composições que fechamos o nosso Nota 7 de ontem. Hoje trago-lhe duas composições do próprio artista, mas de uma vertente diferente. Concerto para piano número 1, vamos ouvir aqui duas partes, dois andamentos desta extensa obra. Só o número 1 tem tem aproximadamente uma hora. Vamos aqui ouvir dois números, um de 14 minutos, outro de 11 minutos, são eles que vão compor esta edição. Ao contrário do habitual, eu ainda vou voltar. Gostava de deixar um abraço e vou deixá-lo daqui a pouco. Para já vamos à música. Então, deste piano concert número 1, vamos ouvir a faixa número 5 deste CD. É uma faixa mais calma, primeiro. Uma parte de um andamento desta obra mais calmo, parece mesmo tirado de um filme. É com uma composição excelente, com um oboé a sobressair aqui no meio de tantos outros instrumentos. Vamos ouvir então parte desta composição do compositor russo Rachmaninov. é assim, caros ouvintes, que fechamos mais uma edição do nosso Nota 7. Hoje com menos intervenções da minha parte, é um facto, mas mesmo assim não deixamos aqui de apreciar grandes músicas. Ora, então, para fechar, a faixa número 6, que termina este número 1 do Piano Concert. Há mais de 4 CDs aqui que tenho que explorar, aliás, mais 3 CDs aqui que tenho que explorar e que depois... quem sabe, volto aqui a trazer à antena mais alguma coisa deste compositor russo, Rachmaninov. Fique bem, já a seguir a sertanejo pop universitário. Eu volto às 3 com mais um Na Rota do Sol. Fique bem, um forte abraço e até para a semana.